Mateus 10, 17 e 22. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Cuidai-vos dos homens. Eles vos levarão aos tribunais e açoitar-vos-ão com varas nas suas sinagogas. Sereis por minha causa levados diante dos governantes e dos reis. Servireis assim de testemunho para eles e para os pagãos. Quando fordes presos, não vos preocupeis, nem pela maneira com que haveis de falar, nem pelo que haveis de dizer. Naquele momento, ser-vos-á inspirado o que há de dizer, porque não sereis vós que falareis, mas o Espírito do vosso Pai que falará em vós. O irmão entregará seu irmão à morte, o pai, seu filho. Os filhos levantar-se-ão contra seus pais e os matarão. Sereis odiados de todos por causa do meu nome. Mas aquele que perseverar, perseverará até o fim. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Hoje, um dia após o nascimento de Jesus, se celebra a festa de Estevão, primeiro mártir. A festa de alguém que, tendo encontrado Jesus, não mediu esforços para entregar sua vida. Quem encontra Jesus tem a vida transformada. Quem encontra Jesus derrama sua vida por amor. Filhos queridos, filhas amadas, nós estamos em plena oitava de Natal e somos chamados como igreja a celebrar todos os dias como um só. Porque não pense você, porque na sua casa estão os restos da ceia, os restos do almoço de ontem, que o Natal tem acabado. Acabou sim. Aquela frenesi de compra, agora vem a fase da troca de presente. Porque não serviu, porque não gostei. Mas o Natal é muito mais do que isso. O Natal se estende, não só nesses 8 dias, mas a vida inteira. Esses dias eu escutei numa rádio que não era católica, dentro de um táxi, um âncora de programa no telefone perguntou para a moça: quais são as suas expectativas para o Natal? A menina respondeu: para o Natal não tenho muita não, mas tenho para o ano que vem. Engraçado, como se o ano que vem, se a vida pudesse oferecer algo sem Jesus, sem Deus. Como se com nossas próprias e únicas e exclusivas forças poderíamos mudar alguma coisa. Não tenho expectativa para o Natal. Triste ouvir isso de uma jovem. A pergunta que eu faço hoje, um dia depois do Natal, em que você mudou? Que mudança você teve? Recebe e entende que os melhores amigos, presta atenção, são aqueles que estão em casa, esperando por ti, dentro de casa. Acredita. Sagrada Família de Nazaré, minha família, vossa é. Eles sempre estarão por perto, pois só sabem te amar. E se por aqui chegar, ao teu lado vão estar, pra te acolher e te amparar, pois não há nada. Menino Jesus, abençoe a minha família. Volta pra ela. Volta pra ela, tua família. Te amo e te espera. Te espera para o teu lado sempre estar. Tua família. Volta pra ela, Sagrada Família de Nazaré. Restaure a minha família. Te ama e te espera. Para o teu lado sempre está tua família. Muitas vezes, muitas pedras surgem pelo. E vamos pedir a bênção de Deus, deste menino Jesus. Que abençoe a nossa família, que abençoe o nosso lar. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Menino Jesus, fazei-nos contemplar a família com amor. Abençoai as famílias. Que a bênção de Deus recaia sobre todos, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Que Ele faça seu rosto brilhar sobre vós. Que Ele se compadeça de vós. E vos dê a paz. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Evangelizar é preciso. Até amanhã. Hora da Misericórdia. Oferecimento Loja Evangelizar. Sempre presentes. Ligue 41 3221 6050.